Difusora, Lençóis Paulista, São Paulo. Você ouviu nas ondas da Difusora, um programa 100% sertanejo. Na apresentação, Maurinho Justino. Vem aí, mais uma atração. ZYK 507, onda média, faixa 200 metros, 1.010 kHz. Sociedade Rádio Difusora de Lençóis Paulista. Estúdios localizados na rua Pedro Natálio Lorenzetti, 172, Centro. Lençóis Paulista, São Paulo. Rádio Difusora, o primeiro amor da cidade. Difusora, Lençóis Paulista, São Paulo. O mundo muda, evolui, e a nossa Difusora 1010 acompanha essa evolução. A rádio que é o primeiro amor da cidade está mais forte ainda. Difusora! No rádio, na internet e no seu celular. Baixe o aplicativo e leve a Difusora para onde você for. Tudo para oferecer o melhor aos nossos parceiros comerciais e a você, ouvinte, nosso bem maior. Difusora! Rádio Difusora! O primeiro amor da cidade. O primeiro amor da cidade. Difusora. Rádio Revista com Benê Luiz. De segunda a sábado, 8 da manhã. Tata comanda agora na sua Difusora. Recanto 1010. Até às 8 horas da manhã, Tata, você e as melhores sertanejas da manhã. Recanto 1010. É isso aí, são 6h04, muito bom dia! A gente vai para onde quiser. Não tenho amores, querência nenhuma. Eu nunca me prendo por uma mulher. É isso aí, cumprimentos no microfone, Tatá, técnica de som, programação também, Jatão. Falou! É comigo mesmo, Tatá! Ah lá. O estúdio de produção fica por conta do Adriano Cotonete. O Maurinho, tudo maravilha. Já terminou seu programaço também. Já tá lá tomando aquele cafezinho, né, Maurinho? Mas amanhã tá aí, firme no toco. Muitas mulheres bonitas me querem, muitas promessas de amor recebi, mas meu destino é pagar. É, agora ele vai pra casa tranquilo. Mais um cafezinho lá, um pãozinho e dormir até meio-dia. Olha que beleza! Oh, que sono! Isso aqui é um vidão, né, que pediu pra Deus, hein? Ai, que loucura, Tatá! Foi loucura nisso aí! Então vamos nós abrindo mais um programão verde e amarelo, que é o Recanto 1010. Tenho saudade de uma linda China que ficou pra sempre em meu. E o Panaca aqui deve ter arrumado outra gripe aqui, né? Que brincadeira. O que atrapalha a gripe comigo aqui é a garganta. Esse que é o problema, né? Eu vou começando apresentando a Pamelab, Tintas Cores Vivas, São Cristóvão, Peças para Tratores, Ferraz São Carlos, Santa Catarina, Mercadão dos Ocos, Funerária Panico, Shopping, Rei da Sucata, Churrascaria Gaúcha, 295, Renato Dalben Tratores, Farmácia Poupe aqui, Odontologia 24 horas. A gente vai para onde quiser. Aí vai, minha amiga, que vamos fazer o seguinte, vai. São 6h07, já vamos começando o programa. O milionário Zé Rico. Sublime miragem, rapaz. O Jade Jefferson. A escolta de vagalume. Vamos tocar esses dois modão bem caprichado aí. Oi, Tata, bom dia. Bom dia.